imprensa oficial da Coreia do Norte alertou para a possibilidade de um ataque nuclear contra os Estados Unidos. No fim de semana, o regime do ditador Kim Jong-un anunciou ter feito um teste com uma bomba de hidrogênio, que é ainda mais potente que uma bomba nuclear. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos estão prontos para agirem sozinhos contra a Coreia do Norte. Pela noite perdido sem explicação, somente me recordo de um grande clarão. Boca seca, desespero, sem nexo, sem visão. São os primeiros traumas da radiação. Primeira bomba a cair, porque vem muito mais. Ser humanos na terra, domados por Satanás. Não pensaram nas crianças, nem nos seus descendentes. Muitas vidas queimadas, maioria inocentes. Estão entregues à sorte, mataram o super-homem. Sem manipulação, sem água, meu irmão. Então a fome bate, deixaram de ser covardes. Sem nada pra comer, eles devoram você. Sem recurso ou ideia, já não existe mais trela. Tá sem cor sua tela, só a morte prospera. Os pastos que eram verdes, morreram de sede. Sua pupila estralada, já não enxerga mais nada. As palavras divinas são o seu abrigo, só não deixei as queimar, como fizeram com trigo aqui, amigo. Palavra estúpida, eles matam por comida, João. Não tenha dúvida, me ajoelho e peço a Deus para me guiar. Em meio a essas cinzas não consigo enxergar. Cheiro de morte é forte, balança equilibrada. Era podre de rico, hoje não vale mais nada. Cadê o petróleo pra andar no seu carro popular? Se hoje matam por sabão, quem diria pra voar? Se sua fragrância é de Paris, aproveite seu nariz. Sua vida infeliz, sua champanhe e sua atriz. Nossas vidas estão na mão de político imbecis. Escrituras não mentem, são poucos conscientes. Que no livro sagrado está tudo gravado. Fosse tudo azul, sem ganância nem ódio. Que as águas cristalinas que te mostram o óbvio, que te mostraram o óbvio. Maldita seja a terra, por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Mas o caminho trilhado podia ser desviado. Num forjado de aço de longo alcance blindado. Como um câncer no sistema, máquina da morte. Kim Jong se amarra no míssil e grava pra nós o boom. E um recadinho pra você, americano safado. Pato Donald enrustido, cê não é Deus nem é digno. Se é danger, perigo, então cuidado nos trilhos. Condenação vem forte. Apenas 1000 anos acorrentado no pior pesadelo. Tem cabeça. Cabeça decepada pela espada de um guerreiro, igual tiro morteiro. Disparado do gueto, sem a chance pro apelo. Nos escombros gelados do velho mundo. O homem constrói e destrói em questão de segundos. Várias décadas de estudo, aprendizado, tudo a ser gravado foram deletados. No piscar de olhos, ao pressionar um botão, foi dada a largada rumo à destruição. Anti-ataque aéreo que derruba império. Inicia a recrutação, servidão à sua nação. Como escravidão, morto em campo de guerra, não foi salvando vida. Só subtrai, queima medalha de honra na partida. Não vou trocar minha vida por fuzil nem munição. Nem ser a ponta da daga em perfuração. Quem queime a bandeira e destruam os países. O meu modo de sobrevivência de grosso calibre. Não dependo de governo nem de passe livre. Nem de esquema na Bovespa ou cargo na sua empresa. já vi a morte de perto, conversando com a crise. Quem me encaiou isso? O mundo está em blitz. Extermine o futuro, até parece simples. Só não cai uma folha se é permissão do divino. Ao suar do hino, livres todos livres. Da maldade mundana, do ódio que inflama. Da ferida aberta, que nunca se fecha. Faço do rap uma flecha, como um grande guerreiro. Que decepa ideologia de pagão desordeiro.